O ano é 1820. Numa região ainda selvagem e pouco acolhedora dos Estados Unidos, caçadores de penas estão terminando seu trabalho, recolhendo e tratando as últimas peças à beira de um rio. A paisagem é decorada pelo entardecer e pelos primeiros ventos frios anunciando um inverno vindouro. Eu sou Fabrício Barros e hoje vou falar sobre o filme O Regresso. Sejam bem-vindos ao CDR Shot. Start! CDR Shot. Cansado e coberto de penas cruas, estou aqui para avisar que essa resenha é uma opinião pessoal e se reserva a não fazer spoilers. E recomendamos, além de uma boa dose de conhaque, que também não deem spoilers nem aqui, como na vida. Sobrevivência, vingança, faroeste. Creio que cada uma dessas palavras paradoxalmente definiriam e não definiriam o longa, diga-se passagem com 156 minutos, de Alejandro Iñárritu. Tudo isso são elementos do filme em separado, mas que permeiam todos ao mesmo tempo a trama. E você é conduzido de um a outro pelo enredo, baseado no romance de Michael Punk, e escrito pelo próprio diretor em parceria com Mark L. Smith, de Temos Vagas, pelos cenários nevados captados com esmero e perfeição por Emmanuel Lubezki, com planos sequência estonteantes e contemplativos na medida exata, meio que ditando o ritmo do filme entre tempestades e bonanças, pela música eficiente e respeitosa de Ryuichi Sakamoto, pelas interpretações de Tom Hardy e seu John Fitzgerald, egoísta, complexo e marcado por traços duros que se refletem em seu comportamento, e de Leonardo DiCaprio, como Hugh Glass, o estrangeiro fechado, marcado por perdas e escolhas duras, criando um filme mestiço numa época lastrada de preconceito. E por falar dos dois, respectivamente Fitzgerald e Hugh, desde o início da trama os dois são colocados em lados opostos, e o filme não nega em momento algum ao que Fitzgerald é, e dá suas razões durante a história, criando essa antipatia entre os personagens de modo abrupto, pode parecer forçado para alguns, como eu já ouvi enquanto fazia esse texto. Durante a história, incidentes ocorrem, deixando Hugh incapacitado, e ele mesmo sendo o guia do grupo de caçadores de penas, depois de algum tempo tem de ser deixado para trás, junto de Fitzgerald, de seu filho Hawk, e um jovem inexperiente caçador chamado Bridges. Deixado mais uma vez à sorte, depois de ver seu filho ser morto, abandonado num ambiente cada vez mais inóspito por conta do inverno que se aproxima cada vez mais, e a uma distância considerável de algum lugar civilizado, Hugh Glass é impulsionado pela perda do filho e pela sede de vingança, partindo sobrevivendo. E tudo isso acontece no máximo no primeiro quinto do filme. Não acredito que isso retire algum gosto pelo mesmo, já que essa é a premissa inicial. A sobrevivência está a todo tempo batendo a porta, um sentimento constante e quase invasivo. As câmeras acompanham tão próximo os personagens que suas respirações transparecem na tela, dando um sentido de tensão enorme. Finalmente. O Regresso é um ótimo filme, que merece suas ótimas críticas, tanto de especialistas quanto do público, que está aceitando bem o filme até o momento em que escrevo esse texto. Eu não vou expor minha opinião sobre Oscars, não sou de apostas, mas posso dizer que esse é um dos mais belos filmes que eu já assisti, que me envolveu e deu um outro olhar sobre o que é a natureza em si e quão poderosa ela é. A nota do Regresso é 9.2. Mas não deixe de reclamar conosco sobre nevascas, animais selvagens e índios furiosos aqui pelo nosso e-mail, que é e-mail catadoresrenakes@gmail.com. Curta nossa página no Facebook, se ainda não o fez, e não posso esquecer que hoje temos nesse post as indicações do que nossos amigos do Balai de Noob e Bicho Distante fizeram essa semana. Tenha uma olhada lá também. Esse texto e todos os outros conteúdos estarão no post. Então é isso, enquanto respirar, continue lutando e bye!